estrelas vejo a sua mão. Sobre a terra e o mar, poder sem fim. Mas para mim foi sempre tudo em vão. Tudo em vão para mim. Do Natal fiz-lhe celebração, pois a história ensinou-me assim. Mas para mim foi sempre tudo em vão. Tudo em vão para mim. Até que um dia, face a face, eu vi sua excelsa graça recebi. Descobri que ele era mais que um mero criador, vivendo tão distante. Hoje ele ao meu lado está, dia a dia, onde quer que eu vá, meu caminho a iluminar. Tudo ele é para mim. Até que um dia, face a face, eu vi sua excelsa graça recebi. Descobri que ele era mais que um mero criador, vivendo tão distante. Hoje ele ao meu lado está, dia a dia, onde quer que eu vá, meu caminho a iluminar. Tudo ele é para mim. Tudo ele é para mim. Tudo ele é para mim.